Nosso tema dessa tarde é Seja a Luz que o Mundo Precisa. Bonito, né? Então, o que significa ser a luz que o mundo precisa? Existem algumas metáforas de luz que a gente pode se utilizar para tentar entender a necessidade da luz. A gente lembra, como metáfora, né, dos faróis que guiavam os navios, os barcos no mar. A gente lembra de uma passagem do Evangelho em que Jesus diz que ninguém acende uma candeeira e bota ela embaixo da mesa, que ela deve ser colocada num lugar alto para que a luz dela ilumine todo aquele lugar. A gente lembra da frase que diz: aonde existe luz, ela dissipa as trevas. E através de livros também que nós temos na biblioteca, nos contam muitas histórias que são passadas nas zonas umbralinas, onde espíritos, irmãos nossos, talvez nós em outras oportunidades, se encontram desorientados, perdidos, por não enxergarem nada naquela zona sombria e escura, com névoa, e que quando esses irmãos se rendem e lembram de Deus, é como que uma pequena luz começa a aparecer diante deles, que são os irmãos socorristas que vêm ao auxílio deles, resgatá-los daquela situação e tentar levar a eles a orientação necessária. Então, nós não estamos, nesse momento, lá para fazer esse trabalho. Então, não é ali que nós podemos ser a luz que o nosso mundo precisa. Nós temos outras oportunidades e todos os dias nós temos essas oportunidades de sermos luz, de formas tão simples. Uma das formas é não escurecendo, é não levando trevas, não levando escuro, que é quando nós julgamos, quando nós condenamos, quando nós falamos mal, e nós estamos como que apagando uma luz interna. Quando nós estamos de mau humor, somos negativos. Quando nós nos excluímos do mundo, nos atendo de algumas situações, ou excluímos as outras pessoas do nosso convívio, nós estamos apagando. Eu até peguei ele na biblioteca agora. É um livrinho de criança. É de criança, mas é muito adulto esse livro aqui. É um livro do Gasparetto. Então ele tem algumas ilustrações e fala muito, tem muito texto. Se ligue você, que tem uma luzinha aqui dentro do peito do menino. E ele conta, resumindo, né, a história do livro, que quando aquele menino ele faz algumas coisas boas, positivas, essa luz dele brilha. E essa luz que brilha reflete dentro da casa dele, na família dele. E quando ele faz algumas coisas negativas, algumas coisas erradas, é como se a luzinha dele então se apagasse. Então é interessante a gente ler, né? Uma leitura rápida, para a gente ver como algumas coisas que a gente faz, elas podem abrir ou fechar o nosso entorno. Mas eu falei das coisas que então apagam a nossa luz, mas tem coisas muito simples que fazem com que ela brilhe de forma intensa. Nós estamos todo momento cercados por pessoas, ou por espíritos, se a gente quiser dizer de uma forma mais ampla. Então, através do nosso pensamento, do que nós estamos pensando, nós estamos criando conexões, ou nós estamos emanando, através dos nossos sorrisos, dos nossos olhares, quando muitas vezes nós nos conectamos com alguém de uma forma mais forte, através de um abraço, do silêncio, quando alguém precisa falar com nós e nós nos colocamos na posição de ouvinte, ouvindo o que a pessoa precisa falar, sem, no momento, julgá-la ou questioná-la ou podá-la até, né? Através do nosso bom humor, do nosso otimismo, onde a gente acaba emanando isso. São opções de agregar. De uma forma bem simples, nós estamos nos tornando um pouquinho de luzes. Quando a gente pensa no nosso mundo, e a gente logo pensa em todas as dificuldades que estão ocorrendo em todos os cantos dele, e o que falta, às vezes, são posturas individuais que a gente espera que as coisas melhorem, se resolvam, mas não vai ter mágica que vai fazer com que as coisas se modifiquem. Mesmo nós sendo um entre bilhões, aquele pouquinho que a gente vai fazer, aquela mudança que a gente vai fazer individual, ela reflete. A gente acaba achando que, não, o que eu faço é muito pouco, o que eu posso fazer não muda a situação. Não, não muda a situação, mas com certeza muda a mim e ao meu entorno. Tem uma frase que eu até peguei aqui do... É um texto que estava ali no mural, que não sei se vocês chegaram a ver, estava no mural ali de fora, que ele se encaixa nessa situação de nós colocados nesse contexto geral. Todo ser vivo é um motor engrenado na roda de trabalho do universo. Embora aparentemente afete apenas o seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende à distância infinita. Tudo que a gente faz reflete infinitamente. É a velha história da gota no oceano. Parece muito pequena, mas ela faz diferença. O texto é maior. Então, vai ser colocado ali de volta ali para vocês, se quiserem poderem ler tudo o que ele fala. Então, tudo que nós fazemos faz diferença, no mínimo, para alguém. No mínimo. Mesmo que a gente esteja longe, que a gente esteja sozinho, nós, por opção, não estejamos convivendo, alguém está preocupado com nós, alguém está se importando com nós, alguém torce por nós. Nós temos uma situação que ocorre todos os dias, que são os desencarnes. E quando alguém desencarna, aqueles que ficam, ficam sofrendo, porque dentro de uma visão perderam alguém. Então ficam numa lamentação profunda durante, às vezes, muito tempo. Aquele que desencarnou, que nós achamos que perdemos, ele deixou aqui todos os outros. Se fosse para pensar em perda, ele teria perdido muito mais do que nós. Ele teria muito mais motivos de lamentar do que nós. Mas a questão é, como é que nós podemos auxiliar se nós realmente gostamos daquela pessoa? Será que é através de uma lamentação, de um sofrimento? Será que nós estamos auxiliando ela? Se nós gostamos dela, nós temos que fazer alguma coisa por ela, não por nós. Porque nós estamos vivendo a nossa dor, sem pensar no que ela está precisando. Nós trazemos mais preocupação, às vezes, para aquela pessoa do que ajuda no momento em que nós sofremos de uma forma irracional até. Então nós temos que pensar de que forma nós podemos ajudar. Estando bem é a primeira forma. Nos mantendo bem, para que ela não precise, ela, se preocupar com nós. Orando por ela, oração verdadeira, desejando o encontro, para que ela não fique naquele umbral trevoso, escuro, para que ela consiga ter essa luz aqui e ver quem está perto dela, encontrar o caminho. São formas que a gente pode atuar, não apenas nesse mundo material que a gente vê, mas naquele mundo espiritual que a gente não vai estar, mas a gente está auxiliando à distância, como ele diz. Estende a distância infinita. São formas. Propagando, através dos que estão ao nosso lado, mensagens de otimismo, de esperança. Como eu disse, tem tanta coisa acontecendo e a gente acha que está cada vez pior, que não tem mais jeito. Será que alimentando esse tipo de situação vai melhorar? Sendo negativo, não acreditando no futuro, não acreditando naquilo que tudo está escrito no Evangelho, que Jesus nos disse. Será que vai melhorar sendo negativo? Não vai, né? Mas a gente acha assim, não, mas eu sou realista. Não, realista é tu analisar a situação. Mas tu pode tentar melhorar ela através do teu pensamento, do que tu fala, da mensagem que tu transmite àqueles que estão perto de ti. Dentro da nossa civilização, assim dizer, a gente tem tantos exemplos. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e a gente estava pensando em tudo que nós temos hoje de benefícios materiais. Tudo que nós temos hoje do nosso conforto, aquilo que nos auxilia tanto, alguém criou isso, alguém fez, alguém estudou, alguém gastou o seu tempo para fazer essas coisas. Talvez não pensando em nós, talvez pensando nela mesmo, mas foram avanços, progressos materiais, progressos em que a humanidade evolui. Alguém fez isso e nós estamos nos beneficiando. Ou seja, nós tivemos alguém que nos auxiliou, mesmo que seja de forma indireta. E nós olhamos às vezes para frente e vemos muitas pessoas que têm menos do que nós, não apenas materialmente, mas através até da questão da esperança, tem menos do que nós. Então nós podemos fazer esse mesmo movimento que fizeram conosco para aqueles que estão, vamos dizer, em situação um pouco inferior à nossa, auxiliando diversas formas. Existem muitas oportunidades da gente fazer isso. A gente só precisa, às vezes, é deixar fluir. E para terminar, uma frase de Emmanuel, em que ele diz: onde estejas e por onde passes, sempre que possível, deixe algum sinal de paz e luz para aqueles irmãos que estão vindo na retaguarda, aquilo que eu disse, a fim de que não se percam do rumo certo. Então, a nossa responsabilidade pelo que nós fazemos, porque não apenas reflete, mas nós estamos sempre sendo exemplo para muitas pessoas que estão, mesmo desatentamente, mas estão nos observando. Então, aquilo que nós fazemos é, sim, um exemplo, é um rumo, que a gente possa ter essa consciência de cada momento que a gente está vivendo, lembrando de cada um que está vindo atrás de nós, que está nos seguindo, que está nos espelhando.